We'll be right back.

rewriting, recreating the same old programs over and over and over. como crianças em um universo à ciência. Nós tentamos encontrar o homem no espaço e procuramos o significado nas estrelas. Nós procuramos por respostas. Nós procuramos pela vida. Talvez não vida como a conhecemos. Um dia, não é? Pesquisador britânico Tim Good pôs as mãos num documento informativo que foi endereçado ao presidente eleito Dwight D. Eisenhower e datado de novembro de 1952. Os papéis pareciam revelar o resgate clandestino de extraterrestres após a queda de um objeto voador no Novo México em 1947, realizado pelo governo. Os encarregados do resgate foram chamados de os 12 Majestosos. Apesar da vida na América no pós-guerra parecer bastante tranquila, os relatos de objetos voadores não identificados começaram a se intensificar.